Vou ficar em pé para dançar um pouquinho, não? Não? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a maior riqueza que você pode ter na vida? Posso arriscar? Amar e ser amado. Eu acho interessante porque às vezes muitas pessoas têm dificuldade de acreditar no sobrenatural por um motivo muito simples. Lhes falta uma experiência natural de confiança, de amor. Não, pode ficar em pé. Falta muitas vezes uma experiência natural de confiar, de amar. É muito difícil acreditar em Deus se antes a gente não passou pela confiança, pela possibilidade de acreditar nas pessoas. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É a gente viver essa fraternidade que, em última instância, todo e qualquer amor evolui para uma grande amizade. É o que eu desejo a todos nós. Eu quero agradecer muito porque essa noite representa isso para mim. Uma oportunidade que eu tenho de encontrar os amigos que de fato me trouxeram aqui. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu sou uma multidão. Eu estou povoado por muitas pessoas. E fico muito feliz de olhar nessa plateia e de reconhecer os rostos que hoje significam profundamente ao meu coração. Obrigado, meu povo. Escondido na palavra, revelado no silêncio, distribui a sua graça num amigo que me abraça. Deus me ama e me defende, ilumina o meu caminho com a lanterna de um menino. Dá sentido à minha vida quando o verso me convida desenhar uma canção. Vem ver Deus vivendo entre nós, passeando nunca sós, em humanos corações Ele está. Nestes altares de gente de flor, sente e conhece a nossa dor. Vem crer, e o mistério dessa fé põe sapato em nosso pé quando a estrada for doída demais. O brilho da tristeza ou da solidão, na mão de um amigo está sua mão. Vem crer, todo amor remediar, remediar, o rancor fazer amar e partir. Ter a maldade, perder e ruir, no gesto que abraça e faz sorrir, me faz cantar. Laia, laia, laia, laia, e me abraça e faz cantar. Laia, laia, laia, laia, e me abraça e faz cantar. Ilumina o meu caminho, humil, a lanterna de um menino. Dá sentido a minha vida quando o verso me convida desenhar uma canção. Em ver Deus vivendo entre nós, passeando nunca sóis, em humanos corações Ele está. Nestes altares de gente de flor, sente e conhece a nossa dor. Vem crer que o mistério dessa fé põe sapato em nosso pé quando a estrada for doída demais. O frio da tristeza ou da solidão, na mão de um amigo está sua mão. Vem ver todo amor amar e partir, ver a maldade perder e ruir, no gesto que abraça e faz sorrir.